35-505 para descida. Prossiga como autorizado. 040, confirma? Confirmo 4000. Ciente, 5-505. Eu preciso checar com controle aqui, aguarde. Obrigado. Perdão, Oscar Lima X-Ray, no solo 58, autorizado o táxi para parte 5, frequência livre estacional, boa noite. Toyota 3305 no 7, puxa acionamento. Autorizado, chame táxi, 3305. Chamará 3305. Trolley Salvador é o voo 1076. Sou no 076, controle Salvador, via, chegada a mar e desça para 2000, ajuste no 094. Olha, companheiro, aqui na posição mar, em algumas formações, há alguma possibilidade de a gente aproveitar? Tá? Eu vou autorizar o desvio das formações, voo 1076. Bom, então pela esquerda, na proa 055. Ciente. Ano 224, está autorizada a aproximação em LS. Abre aproximação 6224. Trip 5595, desça sem restrições para 2000, direto Duna. Sem restrições para 2000, na proa de Duna, 5595. Tá com 150, 4 e 5, valeu. 104, confirme. 150. 150, ok, livre o táxi à direita, chama no ponto de espera da 10 para a decolagem. Na ponto de espera, eu quero. Limpo 03, tocou, remeteu ao 00, curva esquerda, reporte através norte da torre. Passará através norte da torre, Olympus. Trip 5595. Prossiga. Exatamente nessa posição, tem gente jogando raio laser na gente aqui, nosso través esquerdo, posição. Positivo, capitão. A gente tem alguns adjetivos com relação a esse pessoal, no mínimo vândalos e irresponsáveis. Infelizmente, o controle de tráfego aéreo não pode fazer nada com relação a isso. Gente, é só para ficar ciente mesmo. Ah, ok, muito grato. Nós tivemos alguns reportes, inclusive, na época do carnaval, mas isso está virando rotina agora. Todo mundo se acha no direito de comprar uma pistola, uma caneta ou qualquer coisa que o valha e põe em risco a segurança das aeronaves em voo. Com certeza, começar a mapear esse pessoal daí para ver se no futuro próximo aí consegue pegar eles. Então espera, curva pela direita, olhamos, aguardando suas instruções. Para o táxi, tá 3305, com 54 a bordo, alterna Natal 04 no 0 autonomia. Minha extensão é 3000 azul 4209. 14, TAM 3305. Utilizado táxi de Apache, Wind Alpha. Vai reportar a próxima atmosfera no 0, ajustado no 0 no 4, TAM 3305. É 3-3, cheque o rádio, a transmissão está intermitente, ok? Afirmativo. Tá, como copia o 6-3 agora? Tem condição de decolagem imediata, o 6-3-3? Afirmativo. Ok, Ucha 6-3-3, a linha decola sem parada de imediato, o vento é 1-1-0 graus com uma dezena de nós, que nega 1014. A linha decola imediato, o 6-3-3. Esquerda, na proa 45. Ciente. Para o externo, o trem ainda em cima. Ocean 6224, complete a aproximação, aguarde pista livre, aeronave da companhia tomando a posição, prestes a iniciar a rolagem. Ciente, 6224. Ocean, um foco 100. Dá visual com ele, 5595. Com 972 na escuta para Copa. Afirmativo, prossiga Rio 5972. 5972 autorizado para o Galeão, nível de voo 320 pela Amper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Eudes. O transponder é 5522 e o controle em 119.35, cotejo. Tripe 5595, 2000 pés, está autorizado a aproximação ILS. Caso tenha condições, gire à esquerda para interceptar a final e aguarde transferência. Gente, levanto. Ou melhor, curva da esquerda para interceptar o localizador 5595. Azul 4209, desça para 2000 e voe para a Duna. Para 2000, voando para a Duna, azul 4209. E o gol 1076, abandonando o desvio na proa de Duna. Paciente com 210 nós, descendo para 2000, ainda como número 4. Ok, para 2000, na proa de Duna, ainda como número 4 para a força. Trip 5595, já em contato visual com a cabeceira. Afirmativo. Ciente, tráfego à frente, 5 milhas. Cheque o trem, torre 1186. 1186, 555, muito obrigado, boa noite, até a próxima. Controle de Salvador, muito boa noite. Oceaner 6303, decolando a sua escuta. Oceano 313, deixa o controle, está em contato, radar. Gentileza, senhor, poderia levar a Leda da presente, o 6303? Autorizado. Direto Leda, muito obrigado, 6303. Azul 4209, está autorizado ILS. Autorizado ILS, azul 4209. E Salvador, muito boa noite, o Trip 5515. Boa noite, Trip 5515, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso, reporte na DA, iniciando a remetida. 5515, reportará. Gol Oceano 076, intercept localizador na proa 050. Reitero, vetoração proa 50 para o localizador. Chama estabilizado, Gol 076. Proa 50, chamará estabilizado, no 076. Fechamento para 10. 5515, ciente. Hoje é 6224, no solo ao 08, agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa, chamamento da Juliette. Livrando à direita, e chama na Alfa o 6224. Rio 5972. Prossiga. Por gentileza, é sobre autorização que foi para três minutos atrás. Foi nos autorizado pela UpRisk 50. É um questionamento sobre o NOTAM que está em vigor, com rota preferencial Galeão, UpZulu no zero, SMAP, VCT Lúbito, Barbacena, Toquim. Para desconsiderar então? Eu vou checar com o centro, que a rota que eu recebi foi a UpRisk 50, eu vou checar com o centro. O senhor tem a UpRisk 10, não é isso? Nós estávamos observando um NOTAM aqui, de 8 do 3 a 1º do 6. O 2 na escuta, Sobe? O Rio 5972, estou ciente, vou checar com o centro. Não, é só para informar que o 5972, a rota do nosso plano aqui da navegação, é essa que o senhor pagou, tá? UpRisk 50. Porém tem esse NOTAM, mas se a rota paga foi essa, só para confirmar. Frequência? Já teria maior previsto a nossa subida para Guarulhos? Não tem seu plano ainda, total. Aguardo e para cópia. Total 908. Alfa, próxima Juliette, 6224. 6224, ingresse Juliette para o 01. Ingressa na Juliette, posição 01, 6224. 3555 no 5, no solo 10, agilize liberação à direita, prossiga na Alfa e Alfa e Kilo para o Pátio 3. Direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, 3555 no 5. Salvador, boa noite, Azul 4. 209, estabilizando a final, trem baixo travado. 4209, aguarde pista livre, Farposo. 4209. Pô, agora sim, pista livre, o vento é 120 graus, uma dúzia de nós, o azul 4209, autorizado pouso na 10, QNH 1014. Livre pouso na 10, azul 4209. 186. 1862. Boa noite. Boa. Salvador, 1076 da Gol, boa noite. Boa noite, aguarde pista livre no 076. Aguarda. Gulfstream 970 Sierra Juliet, flight level 158, descending flight level 150. November 70 Charlie, Sierra Juliet Control, inserting now altimeter 1014, clean to 8000, AMA arrival, runway 10. Clear to 8000 and 15 on the meter, 970 Sierra Juliet. Altimeter 1014. 1014, 970 Sierra Juliet. Rio 5972, ao solo. Rio 5972, confirmando a rota Upper Whisky 50 mesmo, ok? Coordenada com centro, a rota Upper Whisky 50. O Azul 4209 no solo ao Zuno 2, agilize liberação à direita, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Ele vai liberando a pista agora na Alfa, chama a material antes da Juliette, Azul 4209. Bolinho, pois, 03 está regressando a pena do vento, visual com a aeronave na final, fala que é pouso final. Ok, Olimpo 03 vai manter a pena do vento e aguardar a instrução para a base, ok? Afirmativo, vou manter a pena do vento e aguardar a instrução para a base. 03. O gol no 076, forma aeronave na perna do vento da 10, 1 no meu pés, QNH 10 no 4, vento 120 graus com 9 nós, autorizado pouso na 10. Ok, tá livre o pouso, tem aeronave de etiqueta. Volta 3305, informo após o pouso do gol ali e mantém 10. Após o pouso do gol na final ali e mantém 10, tá 3305. Olimpo 03, informo que seu pouso será após a decolagem do TAM, ok? Vai manter a perna do vento por um instante. Gente, sem problema, Olimpo 03 vai manter a perna do vento aguardando a autorização. Press 70 Sierra Juliet, clear to 5000. Good to descend to 5000, Niner 70 Sierra Juliet. Oceano 303, se chama Recife, 251. 251, obrigado, bom trabalho. Boa. November 70 Sierra Juliet, checking Amman. No restrictions until 2,000 feet, over. No restrictions till 2,000 feet, November 970 Sierra Juliet. Olimpo 03, autorizado base, reporte final do 10. Será final do 10, Olimpo. Livre decolagem da 10, o vento 120 graus, uma dezena de nós. Autorizado decolagem na 3305. Para ingresso da Juliette, 4209. Ingresso, portão 3, 4209. Juliette, portão 3, 4209. Olimpo 03, confirmando, vai mesmo para o pouso final? Afirmativo, pouso final nesse. Ok, Olimpo 03, então autorizado o pouso, vento é 120 graus com uma dezena de nós. 03, autorizado pouso. 3305, decolou o Zuno 7, controle 1935, bom voo, boa noite, agradeço pela espera, paciente. 1935, está 3305, bom trabalho. Salvador, TAM 3305, decolou na sua escuta. TAM 3305, este é o controle, está em contato radar. TAM 9908 na escuta das ações. Senhor, prossiga. Total 9908, qual é o horário do seu plano, por gentileza? Por favor. Ok. Plano é para 1h55, ok? 1h55, realmente estou um pouquinho mais adiantado. A gente está aqui antecipadamente nossa subida, ok? Mas tudo bem, é 55 nosso plano. Sim, mas no máximo 10 minutos ele deve estar aqui para mim, eu pago a autorização completa, ok? Bom, gente, na sua escolha, então. Obrigado. Juliette, vou no 076. Ingresso Juliette, portão 612, no 076. 03 no solo aos 20, autorizado o backtrack, agilizando como possível sobre a pista. Reporte livrando no pátio 5, no pátio militar, perdão. Afirmativo, backtrack para Olympus. Juliet, are you established? Affirmative, November 970, Sierra Juliet, just inside Duna. Roger, establishing a localizer, completing approach, check landing gear, and then contact the now tower, frequency 1186 for landing instructions. Contact tower 1186, November 970, Sierra Juliet, good night. Night. Tower Gulfstream, November 970, Sierra Juliet, ILS X-ray runway 10. Good evening, November 970, Sierra Juliet, I have you in sight. Check the landing gear, the wind is 120 degrees with 12 knots, QNH 1014, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, November 970, Sierra Juliet. Olympus Grupo 03, avistado livrando a pista, estacionar frequência livre, tenha uma boa noite, agradeço a paciência na espera. Informativo, Grupo 03, obrigado pela colaboração, boa noite, boa noite. Eu tenho aqui um 190 para Aracaju aprovado, confirme o nível? Embaixo. Não compreendi. Aceita 190, sem problema. Ok, Ocean 6224, autorizado Aracaju, nível 190, direto, decola da 10, curva à esquerda, subida Fuca, transição Lotar. O transponder é o 5523, controle 1935. Aguarde um minuto para o cortejamento, por gentileza. November Niner, 70 Sierra Juliet, on the ground at 25. Vacate the runway by the right and taxi approved via Alpha and Kilo to apron number 3. Alpha, Kilo to the Niner 70 Sierra Juliet. O Ocean 6224, por gentileza, corteje. Ocean 6224, a transmissão foi inaudível, ok? Entrecortada e muito baixa. Ocean 6224, cheque o rádio e corteje novamente. Autorizado 190, direto, regulando da 10, curva à esquerda, na saída Fuca, após Fuca, direto Aracaju, transponder 5523. Controle 119.35, janela 6224 apenas confirmando a subida é Fuca, transição Caju. Então é Fuca após Jamo e após Aracaju, ok? Fuca, Jamo, Aracaju, correto, Ocean 6224, chame pronto para o push, acionamento 01.